baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Mega Príncipe Negro, Ultra HD. Mega Príncipe Negro. E pra comandar o show, DJs Edilson e Edielson. Agora. Apreciem o indescritível e monumental Mega Príncipe Negro. Quem não tem hora pra chegar em casa, vem pra cima! Do GDP já na área, meu parceiro Digão, ô poeta! Ele é a primeira dama, poetisa também, meu amigo Davidson, meu parceiro Jasso Chocolate, alô Helgen! O Gilson Fúria também, o Cássio, o Ceará da Pedreira, todo o exército! Aqui! Bora, garoto! Discutir o Mega. E Deus. Quero ver você mexer. Vai mexendo, vai! Vai ter delícia, faz assim. Vai ter o talentinho, vai ter o talentinho, vai ter o talentinho. Meu amigo Macaco lá do sul das minhas também. Aqui com a gente. Fazer. Valeu, Macaco! Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Vai ter delícia, faz assim. Mega Príncipe Negro. Ele e o Sidney Martins. E o Ceará aqui com a gente também tá no show do Mega, no Ceará. Oba! Eu vivi, me entreguei todo esse amor que você vem dizer. Meu amigo Leandro, taxista. O Heron também na pedreira, o Rio da Sacramenta. Tá aqui com a gente, alô, Vavando. Alô, Henrique! Eu sonhei, tô correndo ao passado pra buscar. Quem lembra? Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás. Eu lembro de cada segundo em que me queria ainda cada vez mais. Posso fazer o choque também, tá aqui com a gente. Alô, choque, choque. Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Nossa amiga Perla. Ficou pra mais uma vez com a gente. Alô, Perla. É dos pés a... Alô, Chitara! E o nosso amigo Marivaldo! E com a gente, chama Marivaldo! Novo Príncipe Negro. Procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Errei, eu sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Quem sabe canta! Consigo comparar de tanto que te quero. Se recorde de... Meu amigo Chitara fura olho. A dona Adriana aqui com a gente, o Frank também. O homem das refeições, cara, tá aqui no show. Olha o Frank! O Papito! Gil Marcinho, muita treta aqui com a gente. Obrigado, Fabricinho! Você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pensei antes de fazer. O Dodô, o rei do Cacacá, tá com a gente. Ô, Dodô! Não é que eu queira devolver a bora, garoto! Quem sabe um dia eu posso até te perdoar. E aí, poeta, dói ou não dói? Fala aí, vai. Sucesso! E a nossa Mega Pânico tá aqui com a gente. Cadê o Ademir, hein? Valeu, Ademir! E a perna vai. E a machada é doida, eu enlouqueço. Então eu danço, de mini saia eu desço. De mini saia eu ouso. É Mega Príncipe Negro. Já te enganar, agora vou te ensinar. Vem, meu príncipe! Bebe pegar, o Mega Príncipe é que vou te ganhar. Bora, gatinha! Agora, hein? Quem é flamenguista, canta também! Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Então lá vai! Também o Antônio também. Abraço pra vocês aí, alô Val. Banda e os príncipes da cabanagem. Adriana aqui com a gente também. O Gugu da XP. Tá no show do Mega. Aqui sempre. Sem você. Vamos. Não sei onde vou parar. A solidão me deixa. É a Tinha do Cid, tá aqui com a gente. Ela e a Anne Brasil também. Um abraço pra você, Anne. Aqui com a gente. Brasil. Não poderia faltar nessa, né, que sei. Mega. E aí, menina de Tona Funk? Cê é louco, hein, cachorro? Só pra mulher que tá solteira, hein? Mesmo, hein, cachorro? E agora? Se prepara! Que eu vou te botar. É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar. É só uma entrada que o Livinho vai colocar. Tu falar que é maldosa, quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar. Mas eu vou continuar. Vou botar só um pedacinho, só pra tu não reclamar. Vou botar devagarinho, só pra não te machucar. Nosso amigo Caio do Mega, o Henrique do Sal também tá aqui com a gente. A equipe Rock Doido. Alô, bola, Heleno. Alô, patrão, e o Bandinho também. Vai começar a putaria. Thank you. safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, o já já falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu, vem de blusa de sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Joga a bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer, no terceiro macetinho eu vou quicar. E quica, quica, vai, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica pra você. Quica, quica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim, pereca. Sarra em mim, pereca. Pula em mim, pereca. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, pereca. Chocolate, ninguém segura ele, né, garoto? Príncipe Negro, eu sei que eu sou. O Fabinho Show, lá dos Polêmicos, do Jonas, tá aqui com a gente, alô, família. Negro. Meu amigo Parazinho, lá do Rock, tá aqui com a gente. Alô, Parazinho. Veio fazer uma visita pros irmãos Edilson e de Elcio também. Bora parar! Também tá aqui com a gente, alô Light! O Catinho da Cabanagem e a Carolzinha também. Bora comida do ovo! Esse é Mega Príncipe Negro com os irmãos Edilson e Edielson detonando. Vem, minha tropa! Essa aqui é a onda agora. Amore, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Alô, Vitor. E amore, soca, pica, pica, pica. Toma a madeirada do papai, vai. Já. E amore, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E amore, soca, pica, pica, pica. Príncipe Negro. Pica, pica. Epa! O arrasto quer dormir de noite. Não consegui dormir, os ouvidos nos ouvindo, amor, e soca, vem aí. Tu quer dormir de noite? Não consegui dormir, os ouvidos nos ouvindo, amor, e soca, vem. E amor, e soca, soca, soca, soca, soca, soca. O nosso amigo DJ Diego do Cid está aqui com a gente. Fica, tá só passando pano por cima, né, Diego? Fica, fica, fica. Diego, Diego! Gente, amigo Hamilton no celular, alô Hamilton! Ele bota na casa e ela vai no chão. Vai! Ela quer ostentação, vem contigo. A princesinha Ruivinha também tá aqui com a gente. Ele bota na casa e ela vai no chão, chão, chão, chão. Ele bota na casa e ela vai no chão. O Eber, o Eber, pula, mexe, bate o pé. O Eber. Nossa amiga Aline e o nosso parceiro Xandão sempre com a gente, mais uma vez o casal Mega. Olha o celular dele aí, ó. Será que ele já tá travado? É assim, ó. Segura agora. A equipe reta aí com a gente, ó. O Leandro taxista. Gilson, lá do Gilson Roberto tá aqui com a gente, ele e a Cris também no show do Príncipe. Obrigado, Gilson. DJ Edilson, os top DJs do Pará, Edilson e Edielson. Aí, DJ Edilson. Agora, Sérgio Marcante! E a Poetisa gosta dessa sequência aí, né, Poetisa? Meu amor, vou encontrar você. Príncipe! E a nossa amiga Fernanda Santos, a Natália aqui com a gente, a Marcelene e o Playboy, um abraço pra vocês, curtindo o Mega também! O nosso parceiro Bonequinho, o homem da Tremendinha, né, Bonequinha? E ela veio assim, ó. Ela veio assim. Como é que foi? Foi tão de repente, tudo aconteceu, eu não sei explicar, e não é normal me apaixonar. Meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até você. Isso é amor! Isso é amor! Eu não posso negar com você. Chega primeiro lá onde você o parceiro Dick e a primeira dama Lena aqui com a gente, o Mauricinho dos Abusados. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Quero ver o grito! Sinceras, hein? Só pra aquelas que nunca traíram os namorados. E essa música vai pra vocês aí, eu quero ouvir bem alto, quem sabe canta, vai! O que todos querem é só separar nós dois. É vizinho do Vanda esse aí, né, mano? Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me metem em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. E o coração? O nosso amor, todos querem pôr um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso amor, todos querem pôr um fim. Querem nos afastar. O azul é a galera do rock aqui com a gente. Um abraço azul pra você também. E não importa o que vão dizer. Você quer? Eu quero só você. Alô, água! E o Ademis também! O Tchog e o Fábio lá de Castanhal! E é por isso que eu digo... Não existe fronteira pra nos segurar. Não existe barreira. We'll be right back. da melodia. A nova cara. Bora pra cima! Chegar na final, põe a mãozinha pra cima, torcida do papão e manda, e manda, e manda de novo! E a torcida do Blume do Remo tá aqui ou não tá hoje, hein? Agora eu quero ver, vai! Larissinha sempre com a gente, já não poderia voltar nessa, né, Larissinha? Sempre. Lá vem o Mega, lá vem lá. É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Chegar em casa hoje, hein? Meu parceiro Marlon, a nossa equipe Adidas, meu parceiro Júnior Billy também. Fala, Gugu! Gugu! Não consegui dormir, toda hora pensando no que lhe falei. Não ligue pro meu eu, sabes que ainda te quero. Me dei uma chance, já estou em desespero. Exagerei no risco e briguei com você. Quando acordei, parei pra pensar. Agora peço desculpa. Nossa amiga Eli, lá do Mega Lanche também, tá com a gente, bora Eli, vem pra cima que eu quero ver. Digão, pra cima, Digão, vai! Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou? Nosso amigo Vander, aqui com a gente, ele que é o gerente lá da arena, rola a bola. E está aqui com a gente curtindo o Cheio do Príncipe. Um abraço pra você, Vander! Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. E o coração? Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante, pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. E faz o pé, faz o pé, faz o pé, vai. Comandando o som. Faz o pé do príncipe negro. bem. Nosso amigo Davidson, o Jé Chocolate, o Helg também. Aqui com a gente, o Jusso Fúria. Alô Cássio, o Ceará na Pedreira, meu parceiro poeta e a primeira dama poetisa, todo o exército GDP. Jaque CD. Só que lembra, só que lembra da terra. Eu sei que as palavras se perderam bem. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não sei que tocava e por errar feriu meu coração. Pois partiria a primeira pedra essa noite que nunca me. Ei, Maribaldo! Para, garoto! Nosso amigo Sidney, lá da churrascaria do Preto, aqui com a gente. Alô, Sidney, um abraço. Meu amigo Frank, aí da Mega Refeições. Olha, tirar o chapéu, é uma Mega Refeições mesmo, hein, Frank? Lá deu pra seis. Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada mais. E ainda soltamos o vigia. Essa aqui é a hora agora. Baby, eu quero seu amor. os apaixonados, né? Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Príncipe Negro. Gosto muito de você. É não para de dançar que é muita onda essa música agora. Não me mande embora, não serás teu amante. Será? Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Essa aí é o cara que gosta de ser corno. Você vem comigo por bem ou por mal, ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro bicho, mas levo você. Não me mande embora, não serás teu amante. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Você vai comigo por bem ou por mal, ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro o bicho, mas levo você. Quem é? Sou eu que trabalho e pago sua bebida. Sua roupa, seu carro e sua comida. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Um abraço especial pra equipe Whisky aqui com a gente. O Cabo Tavares. O Cabo Clibério tá aqui com a gente. Parceiro Chubi tá aqui com a gente. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido que não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei nosso momento. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? E aí, Dodô? Ai, ai, ai, boca minha. O rei do tacacá tá aqui com a gente. É o cara que comanda o tacacá no Pará. Banda 007. O Hugo que tá aqui com a gente. Tá pedindo a primeira dama aí em casamento, a Lia. É. Olha que eu conheço o que pediu aqui. Depois eu te falo. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido que não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei nosso. É muita onda, né, perna? Sinto proibido, até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Como é que... Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina... Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. Vem me abraçar. graça. Me afasto o gosto amargo nesse mar de solidão. Se ouve minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se entregue pra mim. Renatinha nos sítios! E a Anne Brasil tá aqui com a gente. Um abraço pra vocês aí, ó. Tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou. Manda 007. Pra que brigar, levar tudo a sério? Em uma relação não existe mistérios. Não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Eu não vacilei, juro, não sou culpado. Jura pra mim, vai. Não posso pagar se não. Oxi, na internet, alô, Flávio, você também com a gente. Pra que desconfiar? E ela fala assim, ó. Para de mentir, para de me enganar. Você foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa do Big Son, saudade. Eu sei, fui uma tola por me apaixonar. Mas um dia essa dor toda sei vai passar. E eu vou achar um homem que me ame de verdade. E de você não vou nem levar lembranças. É mentira ou verdade? É mentira, inventaram. Saiba que eu amo você. Mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. DJs Patrício, Mauro e André do comércio vão tocar. Mentira, inventaram. Saiba que eu amo você. Eu tô no Big, sou saudade, tô tentando te esquecer. Mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. DJs... Príncipe Negro. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe. Um abraço especial pro Marcelo. Ainda em pé, está aqui com a gente. Alô, Marcelo! Vai. Seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Bora, dica, Helena! Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Vida, hoje estou aqui. Meu coração está renovado, pensando em ti. Mulher tão linda, com jeito de menina, que me conquistou. Fiquei gamado, alucinado. E a nossa XP, sempre com a gente, obrigado mais uma vez, XP, valeu! Menina, te quero aqui, aqui. Amor, paixão, paixão, tensão, tensão. Vem. Quero você, menina tão linda, cheirosa, igual uma rosa. Eu vim o Sidney Martins e o Ceará aqui com a gente. O irmão do Vivi Vandes, cara. Olha só a cópia aí, ó. Mega, Mega, Mega, Príncipe Negro. Mega, Príncipe Negro.